enquanto já separou o tráfego a posição de 2 horas em altitude, aguardando a possibilidade de voar direto para o front. Não ativo, só um instante, coordenação 3858. Grato. 71 ali, mantendo, galera. Coordenação com centro, mesmo não autoriza ainda a voz forte. Mantenha o perfil da saída. Tá certo. Web 6748, no solo 51, ao livrar à direita, chama o solo 121 da Espanha. Direito 219, 6748. Passarido 2224, está efetuando mais outro desvio, confirma. Apenas o cúmulo na nossa proa, já estamos retornando a rota. Obrigado, controle já, afirmativo, já estamos retornando a rota. Gente, voe Duna, livre LS, para no localizador. Duna e LS, reportar ao localizador, passarido 2224. Então 3662, vai passar nível 160, chama o centro na frequência 12685, antena 12545. Contra 3662, 12685, 2545. Obrigado, uma boa noite, boa semana. Boa. Vamos voltar! Falou, cara, bom voo. Xené 6313, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Mantenha na proa, localizador. No decolou de Salvador aos 5-3, controle 120.8, bom voo, boa noite. 08. Salvador Azul 4071, decolou, da Euler de Bridge. 4071, subiu mantenha 360 na saída da EL, vigilância radar. 360 da EL, azul 4071. Na localizadora, passarinho 2224, controle de Salvador. 2224, complete final ILS, chama a torre 118, decimal 6. Completa final ILS, chama a torre, número decimal 6. Passarinho 2224. Xené 6313 para o localizador, curva à esquerda na proa 130, enquanto estabilizado. Esquerda, 130, para 3858, vai passar o 60, chama o centro na frequência 12685, alterna 12545. 2685, TAM 3858, obrigado, boa noite. Boa. Graças, Jesus Neto. 5648, obrigado. O Gol 604, estão corrigindo, transponder ao 5052, ok? Ground Ocean R6310, request capture. We have 148 souls on board, 3 hours and 30 minutes. The Elder Navy is not all, we have the 737. Could you confirm person on board, please? 148 on board, Ocean R6310. Okay, approved attack by Engine Alpha, hold point 118, the topic, RQ8710, 21, attention direct flash, 805. First Press 73, India Alpha, hold short runway 10, tower 118.600, have 737, side Ocean 916. 1889, escuta? 1889, prossiga. Bravo, início do pulso, tela em 118.6, por gentileza. 18.6, boa. 1904, na escuta? Pulse, tela 118.6, por gentileza. Passando a identificação, desce para 2000 na Via Maré. Ajuste 1021. Estou localizado, Oxa, né? 63, 13. 63, 13, chama a torre 118.6. 6, até a volta. Ok, Roger, maintain position on holding short. Torre Salvador, Xanem 6313, localizador, então, boa vista. 6313, ciente, avistado, guarda toda a direção de pouso. Guarda. No solo 59, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Via 313, Oxené, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 109. Pouso autorizado na pista 10, Oxené, 6313. Lado esquerdo, para a área remota, não me escuta, 224. Delta 71, chama Recife agora, 1251, alterna 1325, azul. A aeronave da companhia agora cruzando a cabeceira 10, após ela ali mantém. Aí, informa ali. Boa noite, essa é a identificação, desce para 2000, não havia chegada bom, que ajuste no 021. Desculpa, 2000, ajuste no 021, na chegada bom, que ajuste no 423. A 313, solo ao 02, táxi à direita, via Alfa e chameante da Juliette, não me escuta. Alfa e Juliette, batendo 613. 6310, livre decolagem, vento 1, 40 graus, 8 nós. Eu escutei da Flamengo, pelo Renato. Zero airborne at 04, call now 120.8. That's over departure 1208, Ocean Art 6310. Good evening. Salvador departure, good evening, Ocean Art 6310. Book a departure crossing 1500. Good evening, 6310, climb 2350, wait a second. Mapa level 350, Ocean Air 6310. Departure Ocean Air 6310 request. Está autorizado, Juliette, portão 4. Direct Poca Ocean Air 6310. Controle Salvador, boa noite, 1076, Libra 220, Pano 50, informação Alfa. Boa noite, desce até o 50. 50, 076. Salvador, chama 305, está pisado em LS à frente. Completa 305, chama a torre agora, 118-612. Completa, chama a torre, 118-612, está 3305. Oceanair 6310, contact now, receive center, frequency 126.85. If unable, 12545, someone. Resist center 12635, if unable, 12545, Oceanair 6310, thank you. Boa noite, são 3305, na final do ILS, spray down no zero, passando o marcador interno, baixar de trabalho. Tente avistado, Limpouso, pista 10, vento 140 graus, 109, 3305. 3305, pouso autorizado, pista 1 no zero. Boa, desce para 2010 na via chegada, ajuste no 021. 2010, via chegada, 1021, na 3309. Azul 4235, vetor sequenciamento, vai com vara agora à direita, voa na proa 230, limitado por 12 milhas, 4235, mantém 2000 pés. Vai manter 2000 pés, na proa 235, azul 4235. Gol 1076, condições de voa na proa 70. Guarulhos via Peresulo 16, Belo Horizonte, decola da 10, curva à direita, na saída da El, Leda e depois o Abride. Aciona 5063 e o controle 120, decimal 8. 6747 autorizado, Guarulhos 360, decolando da 10, curva à direita da El, Leda, Abride, Peresulo 16, BHZ, 5063, 1208. Correto, chame para o acionamento. Sim, graças. Três, 305, Salos 15, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantém minha escuta. Livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, tá 3305, na sua escuta. Qual que é o limite para azul 4235? 4235 mais meia dúzia de milhas. Ok, 1475. Esquerda, pro 190, nessa pro autorizado ILS, 2010, 1021. 190, nessa pro autorizado ILS, azul, 435. Cinco esquerda autorizado, portão meia dúzia. Sete e meia, chama a torre 118, meia dúzia. 18, 62, igual no 076. Boa noite, é o gol 1076 no ILS, dá 1-0 nas suas coisas. Sente o 076, reposta em checado, final 0. Outra na final, gol 1076. Gol na 076, passando externo, mas sai travado. Autorizado pouso, vento 1 no 40 graus, 109, 076. Teve pouso, gol na 076.